Negativo, Azul 4235, ainda pro Edituna. Azul 4235, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reforma estabilizada. Ground. Дайте раку 084. Send back for copy. Europa direito, faça a roda branca. Eu conforme esse mês de 34. Time esse mês de 34. Europa direito, faça. Call me when you're ready for contact. 050, KNH10017, autorizado a chegada a Mari. Portão, vou ir na proa de ITAP, voo no único que está. Goodbye, a minute. You have had plane, didn't arrive here. So, wait a minute. I will check with the same table, okay? Stand by. Para 2007, Renegão 0017, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. Ok, descendo para 2000, autorizado, reportará estabilizado, né, 2004. Azul 4237, final da 1 a 0. Azul 4235, 5, complete a aproximação, Chantone 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado. É, na escuta da torre, senhor. Baixou e travou, final de 3 milhas. Coluna 07, livre pouso na 1 a 0. Obrigado, 4235. Sente 1170, reposta ao término de dia. Localizador 6224. Puxa 6224, complete a aproximação, chame torne 1 no 8, decimal 95, com pouco. 295. Alfa, ativo, parte 3. Oi, Salvador, boa noite, Xanã 6224, sabe onde ele é? Reportará Campo Avista 6224. Até o Campo Avista 6224. Repouso, Xanã 6224. Boa noite, right, Madrid, Beard, Flight Level 370, via Up, Whiskey 50, G-Beach, Direct Intel, after fly conform a flight plane route. Take off runway 10, after left turn, Momo, departure, G Beach, transition. 119.8, and squawk 5140. Momo Departure, G Beach Transition, Golf, Echo, Bravo, India, Tango. Fort Red, Pushing Startup. Voando 170, após desvio, voe na proa de Tuna. Quatro mais curta do Paulo. Dois, dois, quatro, ingresso na Juliette, portão 01. 970, autorizado a final do procedimento de elétrica, foi reposto para visão. Pode estar adicionado o bolão, né? A polícia rodou, desceu para o nível 050, que é negar 10, 97, autorizado a chegar da ponte. Receptor localizador, boa, 970. 1970, complete aproximação, Champtone, 1-1 entre decimal 95. Avistou a 1500 pés, voo 970. Zero com sete, livre pouso, 970. Controle? 31178, controle de Salvador, desce para nível 050, QNH 1017, autorizado a chegar na mais. Motor de Salvador, desça para nível 050, QNH 1017, autorizado chegada a mais. Somente mantenha a proa de mar, 31178. Paredo 2226, controle de Salvador, mantenha nível 170, reposto no ponto ideal de descida. Tá 3178, acione a identificação. for text, head up 084. Alfa Juliette, Porto Andrés. São 3178, está presente, foi na Prodita. Desça para 2000 pés, que é legal no 017. Saredo 2226, desça inicialmente para nível 140, que é legal no 017. Passaredo 2226, informe tráfego 1 hora 15 milhas, rumo nordeste, Alfa 321, cruzando nível 130, por 050. Confirme desvio, são 3178. Quantas milhas de lateral de vista? Gente, são 3178, autorizado de vista, reporte ao teste. Aparelho 2226, desça para nível 120. Autorizado, via 258. Decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju. 1-98 controle, acione 5-137. Puca, transição Caju. Estacionamento. Portão? Imediato? Livre resposta. Afirmativo, no 723, autorizado para o procedimento LSE. Reese, pode estabilizar. Pode estabilizar, no 723. Pedro 2226, desça para nível 060, QNH 109. 3178, vou indo na proa de Luna. Está presente, vou indo na proa de Luna. Passaria 2226, quanto tempo? Afirmativo, desço para 2000 pés, QNH-10-197, autorizado final para o procedimento LS X-Ray, ponto estabilizado, número 2 para aproximação. Estabilizou no ILS 1723. Bono 723, complete aproximação, chamo torre 118, decimal 95. 895, 1723, graças, boa noite. Boa noite. Salvador, gol 1723, está uma milha de esquerda. Passaria 2226, desça pra 3000 pés, QNH-10-197. Uma espera da 02-1895, QNH-10-197, boa viagem. Visual, gol 1723. Sete, livre pouso, 1-0, 3178, complete aproximação, chama torre em 118, decimal 95, reduz a velocidade para não. Final de aproximação. Passaredo 2226, desça para 2000 pés, QNH 10117, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado, passaredo 2226. Indian Alpha, on the point of runway 10, contact tower, frequency 18-195, turn 8107. Boa 8-195, Europa 084. Alpha, reporte antes do Juliette. Ah, livre o pouso para o São 3178. Gol no 970, desça para 2000 pés, que legal, 10117, autorizado a chegada mais. Ingresso na Juliette, através do 8, segue o follow até o plantão 9. Ingresso na Juliette, através do 8, segue o follow até o plantão 9. Alfa Juliette, portão 06. Passaredo 2223. Passaredo 2226. Passaredo 2226, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, bom pouso. Salvador, boa noite, passarelo 2226. Passar a capa vez, 2226. bom domingo. Está 3305. Controle Salvador, está 3305. 3305, controle Salvador. Contato radar na decolagem, vou para nível 330, saída PUCA. 330, quando você vai à esquerda, a formação aqui à nossa direita. Sente, o 3305, vou indo para o de PUCA. PUCA, 3305, obrigado. Estou usando 0, passarei 22, né? Está presente, vai na frente de tudo. Alfa, arquivo pátio 3, posição 1. Arquivo pátio 3, posição 01. Tana 3305, na escuta do cotor? Na escuta, prazer. 3305, ajuste na navegação pro Adjamo, Rodjamo, Romeu Fox 09. Adjamo 09, obrigado. Voo 1970, autorizado a final do procedimento da LS Train, porta estabilizada. 1970. Esquadra Aracaju, agora de cópia, prepare sair da PUCA. Salvador approach Europa 084 as clear. Europa 084, radar contact at departure. Flight to flight level 370, moment departure. 370, moment departure, Europa 084. Europa 084. Europa 084, go ahead. We need to deviate to the right, approximately heading 330. Roger, Europa 084. Estabilizado, Gol. 1970, completa aproximação, champanhe 1 no 8 decimal 95. 295, é uma boa noite com 970. Boa noite com 970. Santa 3305, chame centro Recife, frequência 1 no 26 decimal 85, alterna 1 no 25 45. Santa 3305, boa noite. Report after deviation. I call you after deviation. Avistado, Gol 9, metida. Repouso, piso no zero, Gol 9, metida. Molhada, porém, sem chuva ou com chuva? E 2, 2, 4, pronto, 4. Aracaju, 190 nível, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da PUCA, Jambo e após direto Aracaju. 198 controle, acione 5143. 324 pronto pra cópia? A transmissão do senhor tá saindo com interferência. Poderia dar uma checada no rádio? Tá 4/4, mas tá com uma meio que interferência. Poderia dar uma checada novamente? Ainda com uma interferência, o 6224. Tio 6224, Salvador Aracaju, 190 nível, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 198 controle, acione 5143. Planejamento correto, repartir com o posicionamento. Só apenas dá mais uma checada no rádio, uma forte interferência, o menos dos quatro. Alpha 084, fly hand in TP position. Ainda com forte chiado, 6224. Zero Alfa Juliette no através do 8C que falou me até o portão 11, o 970. O CNE 6224, chame no 1211. O 970, chame 1211. 5/5. Zero, como recebe a torre, o Sol Salvador? O 970, como recebe o Sol Salvador? Excelente, obrigado. Contact the receipt center, frequency 126.85, alternate 125.45. 5.45. Lá em Porsche, quando o plano estiver, 6224. Pode estar com 6224.